Telefone 17. Reportar a rotatória, interceptando final na nossa altinha. Rafa, vem para o Zilete. No portão 5, chama para emitir táxi. Chama para o táxi 940. No 776, após etapa dessa via para 2000 pés, Kenangal no 0-1-3. Ok, após etapa dessa via, 1-0-1-3, vou no 776. Passaria 2224, desça para o nível 050. 2, qual pátio? Autorizado, backtrack. Táxi via pista de imediato, repórter levando do pátio Alfa-Alfa. Portarei levando. Torre, Papa Romeo Maicelli, posto? Tudo autorizado na 10, 120 com 7. Ok, por gentileza, pode acionar infraero para uma Kombi para passageiro. Ok, obrigado. Gente, o senhor está solicitando Kombi para os passageiros, Maicelli Fox? Não, é o micro. Sente, o micro, tô ciente. Vai pro pátio 3 após o pouso na 10? Afirmativo, no pátio geral. Ok, ciente. Tem pouso autorizado, 120 com 7. Sala 290, para o 58, Pouca Caju, 5553, no transponder, 198, é o controle da cola da 17, Alfa Fox. Alfa Fox, só confirmando o pátio 4 e o PLB? Estamos na Aerostar, parte da Aerostar. Pátio 5, então. Confirma o PLB, por favor. Confirmo daqui a pouco o PLB. Ainda não estamos prontos para o acionamento. Somente para a Copa e daqui a pouco eu te confirmo o PLB. Então, Alfeco Fox, o cotejamento está correto. Para o acionamento táxi e a decolagem, vai chamar a torre 1895. E quando chamar a torre, o senhor fale o PLB, por favor. Animativo. Torre 1895. Obrigado. T5241 para pushback acionamento, parte 3. Autorizado, já para início de táxi, 5241. Autorizado, reportará para início trip 5241. Tente Alfa Alfa, jogar seu livro estacionar, bem-vindo. 776 autorizado, final ILS X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Ok, vai reportar o localizador, bom, 776. Quatro, após etapa de esta via para 2000 pés, Kenangal no 013. 2000 no 013. Livre pouso para o Alfa, Vitor Zilete. Controle Salvador, trip 5218, boa tarde. Boa tarde, trip 5218, acione identificação, vetoração para final. ILS X-ray pistão na 0, curva direita, proa 080, limite, o localizador, reporte no ponto ideal descido, Kenangal no 013. Ponto ideal descido autorizado pelo centro para nível 110. Desça para 3000 pés, Kenangal no 013, curva direita, proa 080, limite ao localizador, trip 5218. Gente, desceu para 3000 na proa 080, limitado pelo localizador. Solo Salvador, muito boa noite. É o King Air, Papa Romeo, Mike Charlie Fox. Mike Charlie Fox, autorizado táxi Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3. Obrigado. Olha, 9074. 9074 da Marcela. Isso, tem a subida prevista? Tenho, pro Caracaju, já te pago a cobra daqui a pouquinho, ok? Obrigado. Para o táxi Gol 940, 193 a bordo, 4 horas e 12, alternando galeão. Táxi autorizado Juliette Alfa, ponto de espera, chame 286. Juliette Alfa, ponto de espera, torre 286, o 940. Trip 5241 para táxi com 64 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame 286. Juliette Alfa, ponto de espera 186, boa tarde. Negativo. Processo bem curto de internação. Tá, tô ciente, grato. Firmando 187, no ponto de espera. 895. 895. Torre Salvador, boa noite, voo 940, ponte espera 10, pronto. Boa noite, Alinda decola, 128. Alinda decola, 940. Juliette, solo agora o 08, Vectec autorizado até o Fato 4, bem-vindo. O solo acho que confundiu, mandando chamar em 18:06. 76, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. 98, 95. A operadora mandou te chamar lá no meio, a gente chamou 95, pô, nossa conta aí, que acho que nós chegamos com essa frequência, acho que ela confundiu. Filha, já tô aqui já conversando com ela. Ah, beleza aí, valeu. Tá bom, vou. Torre é o gol no 776, 3 milhas de terra, baixo checado. Mano, 776, repostação externa, aguardando que está livre. Para cópia. Para acionamento. Alfa, Eco, Fox, 45, livre acionar, chame táxi. Comendo, boa noite, Júri. Torre, trip 5241, ponto de espera pronto, boa noite. Cheio de trip, mantenha o ponto de espera, o trip 5241. Mantenha o ponto de espera 5241 da trip. Mano 776, pouso autorizado na 10, 110 com 7. Livre pouso, opção no 0, gol no 776. 940, decolado agora, 10, controle 198, tem ótimo voo. 198, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 940, decolado 3 escudos. O contato radar suba para o nível 360, cruzar 2 mil pés para o Odileda. 360, 2 mil pés para o Odileda, 940. Controle, cadê o LS, o passarinho da Fisoca? Passarinho 2224, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. Trip 5218, para interceptar o localizador direita 090. 5218, ciente para 090. Torre, Salvador. Um cordial boa noite, passarei 2224, passando 5, 3 baixo. 1-2-4, passou aí, agora que serei por aproximação. Guarda. Small 8. Decolagem imediata. Por favor, tráfego já passou externo. Controle Salvador, boa noite, gol 1884, informação ISC, atinge o nível 150. Boa noite, 84, boa noite, acione a identificação desta via chegada a Mari para o nível 050, QNH 1013. Via chegada a Mari, 050, 1013, 1884. No 776, sala agora 013, direito, 219, solo, Israel, bem-vindo. Confira para o 776? Solo, 121-9, Olivrar, bem-vindo. Obrigado. Solo, 113. Obrigado. 224, pode autorizar na 10, 110 com 8. 110 com 8, nível ponto. No 776, táxi autorizado, Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia, portão 1, obrigado. Celular em matéria, 5241. Solo, poderia confirmar a taxa para o 776? A posição? Confirmando é pela Alfa e depois? 218, ciente. Gol no 884, desça via para 2.000 pés, QNH no 013. Ok, descendo via para 2.000 pés, com 1013, 1.884. Solo, 158, ajuda a formar o solo, tá? Ok. A primeira direita. Solo Salvador, muito boa noite. O passarelo 2224, entrou. Passarelo que chamou o solo? Passarelo 2224, entrou. Boa noite, táxi autorizado Alfa Juliette, remoto no 4. Juliette, remoto no 4, 2224. 5218, já interceptou e avistando. Trip 5218, chame torre, Salvador em 1-8, decimal 9-5. 5518, ciente, grato, boa. Boa. Até a tapata autorizado. Salvador, trip 5218, boa noite. 1884, autorizado, final ILS X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado no LOC 1884. 198, boa, senhor. Controle trip 5241, boa tarde. Boa tarde, trip 5241, contato radar, suba para o nível 400, autorizado pro de Leda. Autorizado Leda, da presente, grato para o 400, trip 5241. 1940, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 251-133-25, boa noite. Boa noite. Tem pouso autorizado na 10-120-8. 5218, gente. Romeu Alfa Eco Fox, a BR já cruzou o meio da 17, após o tráfego está autorizado decolagem 120.8. Solar 22, direita 21-9, solo livrado, bem-vindo. Gente, 5218, boa noite. Alfa Fox, decolagem Salvador 22, controle 119, 8, bom voo. 698, muito obrigado, senhor. Tenha um bom trabalho, após bom descanso. Alpha Fox. Igualmente, bom voo. 18, boa noite. 5218, muito boa noite. Táxi autorizado Alfa Kilo, parte 3. Parte 3, positivo. Echo Foxtrot Radar Contact Climb to Flight Level 290 Puka Departure. Climb into 290 Puka Departure, Alpha Echo Foxtrot. TP 5241, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 25133 25, boa noite. 5241 da TP. Boa noite. Localizadora de estando, gol 1884. Gol no 884, chame Torres, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895 no 884. Tá pronto pra cota? Já tinha chamado o senhor anteriormente, não respondeu? Que não tinha ouvido, tá? Pode prosseguir. Mateu aprovado, nível de voo 350, via Peruísque 58, Pucaracaju a subida, curva esquerda após a decolagem, 5071 é o código, 198 é o controle. 350 autorizado, via Peruísque 58. Decola 1-0, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, 5071 no transfone, 198, gol 9074. Correto, chama pra puxa acionado. Vai chamar 1-074. Paulo 9024, respeito acionamento. Gol 3. Autorizado, chama para início de táxi. Vou botar para início de táxi, 9024. Autorizando 3603, centro da UIT. Autorização Guarulhos, nível de voo 340. Um minuto, cópia. Tudo bem? Quatro, voo, é, solo agora 28, direita 21, esse manobra, solo livrar, bem-vindo. Me 03, pronto para cópia? Pronto para cópia, 3603. Autorizado Guarulhos, 340, via Priuisk 50, subida da El Leda Bidev, curva direita após a decolagem, 5075 é o código, 198 é o controle. Guarulhos via Whisky 50, da El, transição Bidel, a saída, 119.2 do controle, confirma o transponder. Só confirmando a subida da El Leda Bidev, com a primeira curva direita, 5075, 5075 é o código. Gente, decola com curva direita da El Leda Bidev, 5075 no transponder. Correto, chama para posicionar. Gente, Saulo Salvador, boa noite, gol 1884. 1884, táxi autorizado, Alfa Juliette, portal meia dúzia. Alfa Juliette, portão meia dúzia, gol 1884. Alô, gol 9074, 138 no POB, altera Salvador com 2 horas e 20. Michael Fox, sir, passing 150-290, sir. Ponte Espera 118.95, o gol 9074. Fox, call Recife Centro, 1-2-5-45. 1245, Michael Fox, thank you, sir. Bye. Salvador, boa noite, 3258, informação isso, 190. Boa noite, identifique para 2000 com 1013 livre LS com estabilizado. Identificou 2000, 1013, ah, não copiei, confirme. Cliente, identifique para 2000, possível na Prodinona, 3258. Livre?